apagam. A cidade cala e vai dormir. Os sonhos não se acabam, não, não, não. Amanhã eu tenho que partir. Mas não sei mentir. Deixo aqui pedaço de mim. Meu pecado é seu amor. Ela é meu amor, só sei. Meu paraíso é aqui. Eva, meu amor, meu bem. Meu paraíso é aqui. Hey, eu vou fazer as malas. Meia luz, não quero te acordar. Olho pro seu corpo quase nu. Em silêncio eu fico a te adorar.